Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Aos vivos. Sábado, 18 de julho de 2020. Boa noite, Vila Anglo. Boa noite, Vila Anglo brasileira. Aos vivos, às vivas, às vives. O programa ao vivo todos os sábados das 7 às 8, mas hoje, excepcionalmente, estamos gravando porque tivemos problemas técnicos. Mas a gente sabe que vocês vão poder acompanhar a gente nessa próxima uma hora e vão aproveitar tanto quanto como se fosse um programa ao vivo. Isso, e aqui a Silvia Nogueira. E aqui a Laura Corcoeira. Falando desde os estúdios do Condomínio Cultural na Rua Mundo Novo, para o bairro Vila Anglo Brasileira. Esse bairro lindo. Lindo. Onde moramos mais de 10 mil pessoas aqui no oeste de São Paulo, sudeste do Brasil. Você quer compartilhar alguma coisa com nós? Envie sua mensagem por áudio para o SAP da Rádio TV Mundo Novo ao 99-8247-909. Isso mesmo, pessoal. Mesmo sendo um programa gravado, a gente ainda teve a oportunidade de receber algumas mensagens que foram enviadas para a gente vai tocar aqui no programa e a vizinhança vai continuar, como sempre, ajudando a construir esse programa que é para o bairro, que é para Vila Anglo. Isso mesmo, Silvia. Agora são as 7h42. Estamos fazendo uma gravação para vocês, como se nós estivéssemos ao vivo, mas hoje, 18 de julho de 2020, neste portunhol selvagem, neste sábado de inverno, começamos o quinto programa desde os estúdios. É, a gente fez um erro o sábado passado e a gente falou que o Sol estava em Gêmeos. Na verdade, ele está em Câncer, continua em Câncer, 18 de julho, pessoal. É assim, e como hoje é um dia extraordinário, vamos a começar com a nossa entrevista. Hoje vamos a falar com uma pessoa muito, muito especial, uma pessoa que é uma moradora do bairro de Vila Anglo Brasileira há 18 anos. Esta pessoa maravilhosa, vizinha, é Francisca Lina Barbosa, moradora aqui, é cozinheira, é dona do Bar da Fran, na Rua Bica da Pedra. Então, o que vamos a fazer é uma coisa experiencial. Vamos a chamar, se você quiser chamar a Posso a chamar já? Sim, Lau. Vamos a chamar para fazer esta entrevista, porque ela estava esperando para fazer esta entrevista ao vivo. Mas nós agora vamos a fazer esta entrevista gravada e depois toda a gente vamos a poder ouvir. A Fran é uma mulher maravilhosa que está ajudando muito aqui. É, foi também uma das primeiras colaboradoras do Condô nas primeiras obras de recuperação do espaço há 10 anos já. Então, ela está esperando aí na Rua Bica da Pedra. Está chamada? É, chamada. Chamada, está chamada. Estou aqui localizando lá, desculpa. Nada, já localizei aqui o número da Fran. É, hoje, bom, já, né, iniciamos o programa explicando problemas técnicos e a gente faz questão de começar com a Fran, né? Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Isso. Fran, Francisca Lina Barbosa, vamos a ver se ela pode falar conosco agora. Está sonando já o telefone? Ai, que bom. Está dando certo. Tudo muito novo, mas as tecnologias não são o mais importante. Não são. Fran! Olá. Olá, Fran! Boa noite, Fran! Boa noite! Uma alegria falar com você. Desculpa o nosso atraso aqui com o programa. Não, não tem problema, estou aguardando. Arrumei até uma pessoa para ficar no bar. Ai, que maravilha! Eu estou do outro lado da rua. Olha, você está conseguindo ouvir a gente bem, então? Eu estou conseguindo ouvir, não sei se vocês estão me ouvindo. Massa, muito bem, Fran. É, tô aqui, eu sou a Silvia, né, Fran? Tô aqui com a Lau, sim, com a Laura, né, sim, Lau? Sim, você me conheceu outro dia aí, que passamos? Sim. Pois é, Fran, conta um pouquinho pra gente. Ah, se eu for contar minha história, eu vim assim de um lugar que eu até catei caco de vidro, mas primeiramente eu quero agradecer a Jéssica, que foi uma pessoa que eu conheci, e uma pessoa assim que, para ela conseguir esse condomínio, olha, tinha até rato. Você estava desde o comecinho, né, Fran? Sim, só não pude ajudar muito ela, porque eu tive que trabalhar para me sustentar. Eu me separei do meu marido e eu que continuei me sustentando, porque eu já era separada do meu outro marido, tinha morrido. Então, esse foi embora e me deixou. Mas eu continuei pagando meu aluguel, eu moro 18 anos na mesma casa. E olha, eu falo que maravilha. Que a gente, eu estou falando, é que eu falo rápido. Eu, não quero, eu falo assim que as pessoas não têm que depender de homem. A mulher tem que ir à luta e conseguir o que ela puder. Apoiadíssimo, essa Fran. Luta das mulheres, Fran. Oi? Apoiadíssimo. Aqui estão as companheiras. E outra, eu não sei nem assinar meu nome, se você quer saber. Às vezes eu peço para as pessoas, falo que meu celular está quebrado para a pessoa mandar invoice para mim. Mas eu sei fazer uma conta, sempre trabalhei em casa de família, tanto que eu estou com a Júlia, que é minha ex-patroa aqui, me ajudando. Na luta então, sempre, né, Fran? Maravilhosa. A sua luta pra gente aqui é admirável, a gente sabe, a gente conhece um pouquinho da sua história. Então, a gente chamou aqui até para você contar um pouco pro pessoal como que é a sua história e como tem sido a sua vivência nessa pandemia. A minha história é boa, tá cheio de gente aqui na rua vendo eu falar. Primeiro agradecer... Espera só um minuto para mim, não me atrapalhar. Que número que é 38? Fica à vontade, Fran. 138, eu quero agradecer, que é uma comunidade muito grande aqui, que me recebeu de braços abertos. São umas pretinhas maravilhosas, que traz até comida para mim comer. 138 é a casa da na Bica de Pedra? Na Bica de Pedra. Eu quero agradecer a Bica de Pedra por ter me recebido tão bem. E como é a sua vivência agora, nestes tempos da pandemia, Fran, querida? Foi muito difícil para todo mundo, para os meus filhos, para vocês aí. É difícil, mas a gente tem que rezar e lutar cada dia mais. Agradecer a Deus por mais um dia. E se proteger, né, Fran? Usar máscara Exatamente. Sempre que possível. Se proteger, usar máscara, lavar bem as mãos. Eu lavo muito os copos, muito bem aqui no bar. Eu trato todo mundo bem aqui no bar. Tanto que um vai, o outro volta. Eu sou maravilhosa. Esse bar você abriu quando, Fran? Esse faz 18 anos que você tem o bar? Ou quando que você abriu não, o bar? Não, o bar tem um ano só que eu peguei aqui. Primeiro eu peguei um, não deu certo. E agora eu peguei isso aqui. Eu peguei na semana que aconteceu todas essas coisas. Olha. E eu me levantei. Eu estou me levantando com a ajuda da Jéssica. A Jéssica é maravilhosa, gente. Eu trabalho, sabe para quem que eu trabalho? Trabalho até para o irmão do Caco aí. Trabalho de doméstica para eles. E eu sou feliz de ter estudado meus filhos. Eu não estudei, mas meus filhos estudaram. Graças ao meu bom Deus. Nossa, mas além de Deus, eu acho que precisa agradecer a todas as pessoas, as redes da solidariedade e também o sistema unitário de saúde, que está fazendo todo o trabalho aqui na pandemia para curar a gente, para proteger. Exatamente. É só a pessoa ter fé. A pessoa tendo fé, a gente consegue tudo, tem que pedir ajuda. Tem tanta gente precisando. A gente não tem que ser melhor do que ninguém. Tem que agradecer a Deus todo dia, por mais um dia. E nós aqui agradecemos às deusas e também a todas as companheiras e redes de solidariedade, que são muito mais materiais e que finalmente são... Os bem material não é nada, que a gente morre e deixa tudo aí. Fran, e fala um pouquinho pra gente das coisas, das delícias. A gente espera, não Pode tem falar. Problema. Eu sei que você cozinha, eu ouvi dizer que você cozinha algumas delícias aí no bar. Quer contar pra gente? Posso, eu faço tudo que é comida nordestina, sarapatel, caldo de mocotó, joelho de porco, coxinha, quibe, eu e minha filha, né? A minha filha largou tudo lá no Imbu e veio pra pertinho de mim. Foi te ajudar aí pra fazer as comidas. E ela que faz essas coxinhas maravilhosas que eu mando aí aí pra vocês, é ela que faz, é minha filha, não sou eu. E eu tenho que agradecer tudo, agradecer ao Sérgio, que pintou meu bar com a tinta dele. Chegou essa semana aí, ele tinha uma tinta. Vamos, Fran, pintar o bar. E nós regaçamos as mangas e pintamos até o bar. É um exemplo de solidariedade no bairro, né, exatamente, Fran? Exatamente. Estou com a Júlia aqui, né, que ela não é minha patroa, ela é como se fosse a minha filha, uma das minhas filhas. Olha aí, Fran, você é cozinheira, é a sua profissão tem muito a ver com os cuidados, que são absolutamente necessários, e como nesta pandemia, todas as pessoas vimos como todos os cuidados, justamente todo o trabalho da cozinha que você faz, exatamente, é indispensável para a vida, né? Tem que ser tudo muito, muito bem cuidado. Do jeito que eu faço para mim, eu faço para meus freguês. Yeah. E você acha que as pessoas, porque normalmente são as mulheres que fazemos todos os trabalhos de cuidados, mas agora, no Sim. século XXI, essa coisa está cambiando. Você as acha mulheres, que os homens não estão nem aí mais, eles não estão se cuidando. Quem se cuida é as mulheres mesmo. Mas isso é um problema. Não acha você que agora é tempo também de fazer que esta corresponsabilidade seja entre todas as pessoas, né? Olha, todos que vêm aqui no bar, eu peço para usar máscara, peço para entrar de um em um só no banheiro, peço quando a pessoa falar, eu falo, coloquei um papel toalha ali, lava a mão, coloca o sabonete lá, peço para eles lavar as mãos, às vezes tem um que quer, que chega com uma comida, quer comer junto com o outro, eu falo, não, gente, não pode comer vocês. Eu chego na mesa, mesmo sem leitura, e falo para as pessoas, gente, não beba no mesmo copo. Pega um copo de plástico, divide a sua bebida com outra pessoa. Eu procuro fazer o máximo que eu posso. É, Fran, você disse que está aqui há 18 anos aqui na Vila Ego, né? Você veio de onde? Não, eu vim do Imbu, porque eu fui para o Imbu, eu tinha 7 anos de idade. Você nasceu no Imbu, não? Não, não nasci no Imbu, nasci no Ceará e fui registrada no Imbu. Olha, no veio Imbu, pequenininha para Imbu... cá. Você veio pequenininha para São Paulo? Vim pequenininha, sem registro, sem nada, com a minha mãe. E no Imbu eu me casei e eu tive todos meus filhos. Meus filhos ainda continuam no Imbu. E aí depois do Imbu veio direto para Vila Anglo? Sim, não, eu morei um tempo na Teodoro Sampaio, em casa de patroa. Ai, eu sofri muito, mas se eu for contar, gente, vocês vão fazer um livro da minha história. Mas a gente está aqui para contar um pouco da sua história, você pode resumir e contar o que você acha mais importante, porque a gente está entendendo que você é uma mulher que lutou a vida inteira, e isso é muito bonito, Fran. Olha, o primeiro lugar que eu lembro, assim, que eu fui morar, foi no Jardim Miriam. Que eu lembro, assim, que eu tenho um sonho, assim, que eu tava com a minha mãe. Bem dizer, eu criei todos meus irmãos, que eu sou a mais velha de todos. Olha, foi mãe dos irmãos e mãe dos filhos. Sim, e hoje em dia as coisas estão fácil. Ai, se eu for contar minha história, eu choro. Sabe por quê? Porque hoje em dia as coisas estão muito fáceis, porque a gente não passa mais fome se a gente não quiser passar, porque eu não tenho vergonha. Se eu quiser catar uma latinha, amassar, eu vendo. E antigamente eu catei caco de vidro para criar meus irmãos. Nossa, Fran, que história difícil. É uma longa história de luta, né? Mas você conseguiu. Um dia você vai pegar um livro aí, vai fazer um livro da minha história. É, olha, mas a gente pode pensar nisso. Mas eu quero que uma hora você vinha no bar, entrevistar meus amigos. A gente conversar vai com as minhas amigas. Quando a pandemia termine, sem dúvida, vamos a nos ver no bar da Fran, com seguro. Com certeza, Olha, e um dia, olha, eu queria falar de muita gente. Eu tenho também, uma hora eu vou falar, eu tenho duas patroas que elas continuam me ajudando. Elas moram na Pompeia, lá embaixo, dessa, na Avenida Pompeia. Uma vez por mês elas depositam dinheiro para mim. Eu só tenho que agradecer a elas, que Deus dê muita saúde para ela, para a família dela. E eu quero agradecer também a Jéssica. A Jéssica não pode ficar de fora. Porque quando a Jéssica veio para cá, ela estava com... Eu vou contar a história da Jéssica. Se ela não gostar, depois ela me recorrige. Quando a Jéssica veio para cá, a Jéssica estava começando a vida dela com o caco. E ela não falou para mim, será que vai dar certo, Fran? Assentada aqui nesse barzinho, que era de outro dono, que ela veio nesse barzinho aqui. Aí ela veio aqui nesse barzinho aqui, eu lembro como coisa que foi hoje. E eu tinha chegado do trabalho, ela falou assim, aí nós duas sentamos ali do lado, ela veio assim, meio acanhada, ela começou a conversar. Eu falei para ela, Jéssica, se você não tentar, nada vai dar certo. Porque o meu marido, ele catava papelão e hoje em dia nós estamos bem. Só que depois ele desandou. mas ele sempre, ele era mais jovem do que eu. Por isso que eu falei para a Jéssica foi sofredora aí. Aí tinha até bicho nesse condomínio quando ela pegou, entendeu? É, a gente conhece um pouquinho a história. Eu tô de prova, ela levantou tijolo por tijolo. E eu queria falar para a comunidade para ajudar a Jéssica também, porque não é só conversar. E também não é só pegar as coisas, para cada um, se todos dessem pelo menos 10 reais, porque eu sei que ela não está pedindo nada, ela nunca pediu nada para nós aqui da comunidade. Olha aí, Fran, uma coisa, porque nós estamos falando de você e queremos falar mais da sua história. Eu queria perguntar para você, qual é o seu recuerdo, a sua lembrança mais bonita do bairro de Vila Anglo Brasileira, a coisa que então, mais gosta do bairro para você? O que eu mais gosto? Sim. Isso. Das pessoas, de todo mundo. Eu não maravilha. Tenho nada contra ninguém. Mas eu gostaria que as pessoas do bairro, a comunidade, agradecessem a Jéssica e o Caco, tudo que ele faz. Sim. É a coisa que menos gosta do bairro, Fran, para você? O que é? Oi? A coisa que você menos gosta aqui no bairro, qual é, Fran? Aqui no bairro? É. Acho que eu não tenho nada que eu não goste daqui do bairro. Porque se eu não gostasse, eu já tinha ido embora daqui. Eu amo aqui. Nossa. É, Fran, tem alguma coisa, assim, importante que você acha que a gente não perguntou? E lembra só que, assim, não, que você tá na rádio, que você pode fazer propaganda das suas coxinhas, então, que você pode levar... Só um minuto, Fran, deixa eu falar para você ver se você responde o que eu vou te perguntar aqui. Eu gostaria que você trouxesse para os ouvintes algum recado que você acha importante, porque está todo mundo te ouvindo. O que você gostaria de dizer para o pessoal aqui da Vila Anglo? O recado que eu mando para as pessoas, que as pessoas têm que se amar mais, se cuidar mais e se gostar mais uma da outra, ser mais amigas, é só isso que eu mando. E eu quero agradecer a todos. É sim, você é uma mulher trabalhadora, lutadora, é um exemplo, uma referência aqui no bairro e para nós, já falando com você. Todo mundo é lutadora, todo mundo é... E eu falo para as pessoas, não desanimar, não. Um dia a gente passa mal, outro dia nós passa bem, gente. Sim. E você falou que você está com um filho nos Estados Unidos, Fran, é isso? Eu tô. Quer mandar um beijo para ele, aproveitar aqui a rádio? Eu vou mandar um beijo pro meu filho, pro meu neto e pra minha nora. Estão tudo lá? Onde que eles estão lá? Eu não lembro bem o nome. Eu acho que eles estavam em Flórida. Um beijo para Flórida, então. Um beijo para todo mundo que está ouvindo. Maravilha, Fran. Mandar um beijo para todos meus filhos, para todas as minhas amigas e para vocês do condomínio. Seja abençoada por Deus. Muito obrigada, Fran. Esperamos falar com você outra vez ao vivo nas próximas semanas, por favor. Tá, eu espero que eu não tenha falado demais, tá bom? Nunca. Não, foi ótimo, Fran. Espero que vocês tenham gostado. Nós precisamos ouvir... E para ajudar uma outra. É isso aí, Fran, para ajudar uma outra. Umas amigas ajudar uma outra. É, solidariedade é tudo nessa vida, né? Eu acho que nós precisamos ouvir muito mais as vozes das mulheres trabalhadoras domésticas, trabalhadoras de tudo, dos cuidados, que vocês são umas expertas, vocês são especialistas na vida. Vocês são as verdadeiras especialistas. Eu acho que agora mesmo, nesta situação da pandemia, precisamos ouvir, escutar as suas vozes, Fran. As vozes das mulheres, né? Exatamente. Eu agradeço elas também, entendeu? Eu falo assim que é tudo isso aí que eu tinha para falar. Eu não tenho mais palavras, eu acho que eu já falei até demais para quem não ia falar. Foi ótimo, Fran, a gente adorou. Eu mando falar com você. Eu mando viu? Um beijo também lá para a turma do Imbu, para todos meus parentes, para todos meus filhos que estão lá no Imbu, meus netos. Muito obrigada. Fique bem aí na rua Bica de Pedra, 138. E quem não experimentou as coxinhas da Fran ainda, os salgados, todas as comidas que você falou, visita o bar da Fran. E eu, E vamos colaborar, né? Um vizinho com o outro, é assim que a gente cresce, né, Fran? E faço comida também para quem não come carne. Vem para cá que eu faço uma abóbora, faço qualquer coisa. Então, olha, vizinhos, prestem atenção. A Fran tá se cuidando nessa pandemia, tá todo mundo lá higienizando, usando máscara, tomando todos os cuidados. Então, você pode encomendar com ela que ela vai, com certeza, fazer uma coisa bem especial para você. Não é isso, Fran? É isso. Então, até mais, querida Fran. Muito obrigada. Muito obrigado, Fran. Muito obrigado. Acho que eu falei demais. Muito obrigada. Obrigada a Deus. Foi obrigado ótimo. Obrigada a você. Deus. Obrigadão, tá, Fran. Que tchau, Deus tchau. Fique com vocês. E a Deusas também. Você. Tchau. Tchau, tchau. Nós falamos com Fran, Francisca Lina Barbosa, moradora do bairro Pilanglo brasileira, há 18 anos, cozinheira e dona do bar da Fran na rua Picada Pedra. Quando esta pandemia terminar, nós vamos sair aí para comer umas coxinhas e salgados que alimentam o ânimo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Boa noite, pessoal. Essa foi a entrevista com a Fran. A gente retoma aqui o nosso programa. Vamos falar um pouquinho da pandemia, Covid-19, coronavírus. Brasil rompe a marca dos 2 milhões de infectados pelo novo coronavírus. E o número de mortes causadas pela doença foi de quase 80 mil pessoas, segundo o boletim divulgado pelo Conas. É isso, o ritmo de crescimento da epidemia, medido pela média semanal de casos novos de contaminação, segue crescendo. Ainda nesta quinta-feira passada, o estado de São Paulo ultrapassou os 400 mil casos e está perto de registrar 20 mil mortes. Lembramos que continua a campanha Vamos Precisar de Todo Mundo, que é uma ação de solidariedade articulada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. A plataforma foi criada para ajudar pessoas impactadas pela pandemia da Covid-19 e, de acordo com os organizadores, o objetivo é dar visibilidade e fortalecer as iniciativas populares de cooperação. A campanha foi lançada no dia 7 de abril, logo no início da pandemia. Aqui estamos falando às 8 da noite como uma coisa extraordinária neste portunhol selvagem, a Silvia Nogueira, a Laura Corcuera. Lembre, fique em casa, e se não puder, porque deve ir a trabalhar, use máscara, lave as mãos com sabonete constantemente ou álcool gel e respeite o distanciamento físico. Ainda não é tempo de churrasco, nem bar, nem festa. Sua vida corre peligro se não respeita as medidas de isolamento físico. E mais o que mais importante, você pode pôr em risco a toda a população, além da sua família, sua vizinhança e suas amigas. As informações são do boletim Infogripe? Que indica uma coisa que é bastante forte, que os valores semanais estão por cima de um nível considerado muito alto. Então, é uma alerta ainda muito, muito grave. A maioria das mortes são por síndrome respiratória aguda grave. Então, fique em casa, se você puder, por favor. A gente lembra aqui que nessa semana que estamos aqui finalizando, né, pessoal, hoje é sábado, desde segunda-feira última, dia 13 de julho, houve a reabertura dos parques na cidade, das academias, de outros estabelecimentos. A gente anunciou isso aqui no programa passado, não foi, Lau? Sim, foi. E a gente ficou bem apreensível, porque tem gente que fala, olha, tá na hora de abrir, tá na hora de não abrir. E tem gente que está saindo de casa sem precisar. A gente está aqui reiteradamente falando do perigo dessa pandemia. E como é uma doença invisível, né? A flexibilização da quarentena acabou levando muita gente às ruas. Não sei como está no seu bairro. Conta pra gente, liga aqui. A gente tem visto pessoas que estão usando máscara, pessoas que não estão usando máscara. Enfim, ficou uma mensagem muito trucada por parte dos governantes, né? E tem pessoas que estão na rua como se nada tivesse acontecido, não é, Lau? É isso. É, desde aqui, desde a Rádio TV Mundo Novo, queremos agradecer muito aos profissionais do SUS, do Sistema Unitário de Saúde, e também a todas as pessoas que estão fazendo a vida possível nesta pandemia. É decir, entregadores, caixas de supermercado, enfermeiros, motoristas, motorista de ônibus. Isso. Então, muito, muito obrigada. E você, se está ouvindo agora, você sabe que pode compartilhar tudo o que você quiser com nós, enviando sua mensagem para áudio para o zap da Rádio TV Mundo Novo, que é 99-8247-909. Eu decorei já. E aí, bilanglo brasileira? Temos uma pergunta. Você é adolescente? Menina, menino, menine, você que está aí, o que você anda fazendo nessa pandemia na sua casa? Conta para gente, conta se você está fazendo música, passeios, empinando pipa, escrevendo. Envia sua letra de música para gente, hip hop, seus áudios, mensagens, relatos, para a gente poder emitir aqui na rádio, que vai ser a maior alegria. Isso. Aqui na Vila Anglo-Brasileira também queríamos perguntar, você trabalha como catador, como catadora? Porque desde o começo da pandemia, em março, as catadoras de materiais recicláveis no São Paulo viram reduzida 80% sua renda mensual, que gira em torno de um salário mínimo, segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis. Em São Paulo, as 25 cooperativas que atuam na coleta seletiva permanecem com suas atividades suspensas como uma medida de segurança apresentada pela gestão municipal. Mas para esses 900 trabalhadores cooperados, a prefeitura vem pagando uma renda mensal de R$ 1.200, que se encerra em agosto, quando está prevista o retorno das atividades. E a situação mais crítica está nos 9 mil catadores autônomos que ficaram sem renda ou com uma redução enorme de renda e que têm dificuldades de acesso ao auxílio emergencial. Assim que se você é catador, catadora aqui do bairro e você quiser compartilhar a sua situação ou você precisa alguma coisa, sobretudo importante, né? Estar em uma cooperativa, num sindicato, se associar, se auto-organizar, né? Para respeitar e defender os direitos laborais, né? Os direitos trabalhistas, isso mesmo, Lau. E você que mora aqui no bairro, você tem crianças? A volta às aulas é uma discussão que está aí, né? Colocada, mas a gente se preocupa muito com isso, porque ela pode aumentar a mortalidade de crianças por Covid-19, segundo especialista epidemiologista, que calcula a morte de aproximadamente 17 mil estudantes abaixo de 5 anos se as escolas reabrirem as portas. Então, essa é uma discussão muito séria, pessoal. O professor de epidemiologia da Faculdade de Medicina da USP, Eduardo Massad, calculou que a retomada das aulas em agosto pode aumentar o número de casos de Covid em crianças e elevar muito a mortalidade. Segundo ele, o número de novas infecções pode quadruplicar em 15 dias. Nós, no Brasil, nós temos 500 mil crianças portadoras do vírus circulando por aí. Se você abrir agora, no começo de agosto, mesmo usando máscara, e respeitando os 2 metros de distância, só no primeiro dia de aula já vamos ter 1.700 novas infecções com 38 óbitos. E isso vai dobrar, vai quadruplicar depois de 15 dias. Então, abrir as escolas agora é genocídio, pessoal. Essas que estão falando a comunidade de epidemiologistas. É essa proposta que não tive em conta aos professores, né? A comunidade educativa, não? É muito grave. Agora ainda está por confirmar a situação aqui no São Paulo. No estado de São Paulo, as aulas presenciais estão programadas para recomeçar em setembro. Mas o governo de São Paulo deve reavaliar essa medida de volta às aulas. Então, é uma coisa também para falar, para fazer pressão é para respeitar, não, em termos de direitos. Isso, vamos observando e vamos discutindo aqui na rádio essa situação, porque uma voz coletiva ajuda a gente a fortalecer o movimento do que a gente achar que é importante fazer, não é, Lau? É isso. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Condô Cultural. Aqui seguimos em confinamento e resistência. Marina, Gregório, Jéssica, Caco, Ju, Lau, Bia, Eneida, Giza e eu. Silvia também, né? Todas fazendo uma resistência, mas queremos compartilhar várias novidades muito alegres. A primeira é que nosso companheiro Mau chegou de Florianópolis, Santa Catarina. Pegou o ônibus usando várias máscaras e álcool gel constantemente, como a sua marmita desinfectada, e sem sair do ônibus até chegar a São Paulo. Agora ele está fazendo quarentena num quarto aqui do condô. Nós preparamos o quarto, desinfectamos tudo, limpamos, reservamos um banheiro só para ele. E esses dias estamos fazendo comida para ele também. Uhum. E outra novidade muito alegre é que Joaquim vindo ao mundo. Na passada segunda-feira, 13 de julho, Joaquim, filho de Daisy e de Egon, nasceu. A nossa companheira Daisy está fazendo quarentena com o seu filho e comigo agora na sua casa. Mas desde aqui, Joaquim, bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo, Joaquim, em nome de todo o pessoal aqui do Condô Cultural. É outra boa notícia. Nossa companheira gravurista Eneida Sanches foi selecionada para participar no 25 Salão Anapolino. Anapolino, eu gosto muito desse nome. No 25 Salão Anapolino de Arte, no estado de Goiás. Assim que Eneida Sanches vai estar aí representando com todos os honores. Parabéns, querida Eneida Sanches. Parabéns, Eneida. Na última quinta-feira, 16 de julho, as companheiras Giza e Jonaia retomaram o histórico programa do Condô, Quinta Questão. Eram antes, né, encontros presenciais com artistas para falar e trocar, enfim, processos de arte, pensamento, reflexão. Uhum. E dessa vez, os encontros estão acontecendo ao vivo pela internet. Não presencial por motivos de segurança e cuidados com a Covid. A primeira fala na quinta foi entre a documentarista Giza Rocha e a artista visual e companheira aqui do Condô, Gabriela Saqueto. Oi, Gabi. Oi, parabéns, Gabi. Parabéns, companheiras. A gente ouviu, né? E nós gostamos muito de ouvir as suas reflexões e práticas nesta pandemia. Você que está ouvindo pode ver a gravação no vídeo na web do Condô e assistir ao vivo no próximo Quinta Questão pela internet. É isso, companheiro Leandro Tupã, não? Do coletivo de fotógrafos UV, será? Isso, no próximo Quinta Questão, no dia 30 de julho, que é uma quinta-feira, anota aí, pessoal, 30 de julho de 2020, o artista e companheiro Leandro Tupã, do coletivo UV, estará conversando com a Giza Rocha. É isso. E outra coisa que aconteceu nesta passada quinta-feira foi a primeira manifestação de técnicos de som e de luzes, de iluminação, de cenografia, de vestuário. Foi uma manifestação online. Nosso companheiro Caco é um desses técnicos. Esses trabalhadores da cultura ficaram sem emprego desde o começo da pandemia. Então, o Comitê Representativo de Técnicos de Arte, Cultura e Entretenimento do Estado de São Paulo e também o SATED, que é o Sindicato de Artistas e Técnicos em Espectáculos e Diversões de São Paulo, publicaram uma carta manifesto de denúncia exigindo direitos laborais, que agora não tem, verdade, Sil? Isso mesmo, tá difícil, né, pessoal? Os serviços. É o primeiro ataque de risa. Ainda bem que não é ao vivo, né, pessoal? Mas, enfim, podemos ou não deixá-lo. Café caipira. Café caipira. Vou chorar de la risa, porque, ei, devemos falar uma coisa. Que hoje há muitos chapiris. É, tá muito todo chapiris. Mundo sobre muitos chapiris. Então, você sabe uma coisa, que tudo o roteiro mudou. misteriosamente. Então, nós trabalhamos tanto para este roteiro e agora estamos perdidas. Tratando, não, desorientadas, que é um ponto também bem importante agora nesta pandemia, mas é uma coisa muito tecnomágica. Não sei se os tecnoxamãs estão meio fazendo uma coisa assim. Eu acho que pode ter tecnoxamã nessas coisas de tecnologia. E acho que os chapiris estão aí dentro, mudando todo o nosso roteiro e fazendo o que, enfim, o que se pode. Mas, ó, lembrando aqui, tentando retomar, pessoal, Café Caipira, que era o Café Caipira muito conhecido talvez aqui do bairro, né? De todos os ouvintes, todos os vizinhos, vizinhas e tal, ele costumava acontecer todo domingo do mês. A Laura ainda está com a visita do Chapiris, pessoal. Vocês estão ouvindo aí? Isso está acontecendo aqui conosco, mas enfim. Eu não vou nem ler para também não ser visitada sem querer. O Café Caipira está retomando online. Então, as pessoas estão fazendo assim. A gente vai fazer um primeiro experimento. As pessoas encomendam o café da manhã e elas acompanham uma apresentação. A apresentação vai ser de Felipe Mancini com um violão. Efeitos, que traz composições do seu álbum lançado em 2019, Passagem. Além das músicas do seu segundo disco, Idem, em processo de gravação. O show é uma fusão entre dois mundos. E a gente vai poder ouvir e ver este trabalho musical do Fê, Felipe Mancini, através do canal do YouTube de Rádio TV Mundo Novo e do Condomínio Cultural. Ou seja, pessoal, Café Caipira vai ser a gente levar o café na sua casa e você ver o show pelo YouTube, respeitando as normas de isolamento e de distanciamento social, para a gente conseguir, pelo menos, retomar algumas práticas nossas aqui do Condô, não é isso, Lau? É isso. Eu devo compartilhar aqui nesta gravação inédita uma anedota, porque eu, quando eu tinha 17 anos... Uma anedota. Quando eu tinha 17 anos, eu tive um ataque de risa na rádio, direto. E agora estou tragando as minhas lágrimas de risa. Mesmo se estamos falando de uma catástrofe, falando também de todas as ações de resistência criativas que estamos fazendo aqui no bairro, é uma coisa muito corporal. Então, aqui compartilhando com todos vocês, antes de passar para vocês do bairro, com todas as mensagens que a gente está enviando. Então, é aí. Você que está ouvindo, talvez quiser enviar uma coisa para o WhatsApp, né? De Rádio TV Mundo Novo. Hoje a gente está com o programa gravado, então quem já mandou para a gente vai tocar essas mensagens que já foram enviadas, né, Laura? É isso mesmo. Vamos com Vozes do Bairro. Vozes do Bairro! Boa noite, aqui é a Juliana Notari, na escuta. Hoje o programa é gravado, mas eu recebi algumas mensagens das vizinhas e vizinhos e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Lembrando que é muito importante nesse momento a escuta, é muito importante a gente saber o que está acontecendo com as nossas vizinhas, é muito importante a solidariedade e a generosidade, tá bom? Então, o nosso primeiro áudio veio da Rua Rifaina, da vizinha Delvanícia. Olha só, vamos escutar. Olá, boa tarde. Eu quero mandar um alô para a Dalva, Steph, Letícia, no Fran da Rocha, elas estão te ouvindo, e para toda a galera do Mundo Novo. E um alô muito grande para você, Delvanícia. A gente se encontrou essa semana de máscara, né, Delvanícia? Um beijo muito grande para você e para toda a sua família, para suas netas, para todo mundo. Agora, eu vou colocar o áudio da Rita. Rita Maria. Rita Maria mandou para a gente essa semana um pedido muito especial. Ela tem um sonho de ter um carrinho de cachorro-quente lá na porta do metrô Vila Madalena. A A gente conversou com ela, a gente abriu esse diálogo, a Silvia trocou uma ideia com a Rita, né? E a Rita, ela queria muito colocar esse carrinho, mas um carrinho de cachorro-quente, ele é um pouco caro, né? Então, a gente gostaria de saber, vizinhas e vizinhos, se alguém aqui na Vila Anglo tem um carrinho de cachorro-quente parado que possa doar a Rita Maria para ela começar essa pequena empreitada ali na porta do metrô Vila Madalena. Olha só, o recado da Rita Maria para todo mundo escutar. Pode ser, filha. Boa tarde, né? Primeiramente, né? Então, filha, é por causa do carrinho que eu estou precisando para trabalhar na rua, né, filha? E eu não tenho condições de comprar o carrinho, não, né? Então é isso aí, filha. Só falta o carrinho para mim trabalhar, carrinho de hot dog, viu? Ok? É só isso mesmo. Fica com Deus. Jesus te abençoe. Obrigada, Rita, pela tua mensagem. E vamos ficar atentas e atentos. Se alguém tiver um carrinho de cachorro-quente ou alguma coisa parecida que a gente possa adaptar para a Rita Maria poder montar e se lançar nessa empreitada. Muita sorte, muita força para todas as mulheres do bairro, para todas essas guerreiras. Nesse momento que a gente não imaginou que fosse tão longo, né? Mas eu peço que todo mundo mantenha uma força aí que a gente tem, tá bom? Vamos escutar e vamos se olhar, né? Um beijo muito grande e até semana que vem. Mua! Vozes do Bairro. Poesia. Eduardo Galeano. Um Eduardo Galeano, um escritor uruguaio, muito conhecido, talvez vocês aqui, ouvintes, já tenham ouvido muito falar dele. Eu lembrei bastante dele porque tenho acordado sempre, assim, quase tem sido uma constante nesses tempos, pensando num livrinho que ele escreveu que chama O Livro dos Abraços. E aí, eu descobri um poema que ele escreveu, que foi uma das últimas coisas que ele escreveu antes dele morrer, em 2015, que fala sobre o abraço como esse mais importante gesto humano. O poema chama A Viagem. Oriol Val, que cuida de recém-nascidos em um hospital em Barcelona, diz que o primeiro gesto humano é o abraço. Depois de chegar ao mundo, nos primeiros dias, os bebês manoteiam como se buscassem alguém, outros médicos, que se ocupam dos já vividos. Dizem que os velhos, ao fim de seus dias, morrem querendo alçar os braços. E assim é a coisa. Por mais voltas que demos ao assunto, por mais palavras que coloquemos a isso, assim de simples se reduz tudo. Entre agitação, sem mais explicação, transcorre a viagem. El viaje. El viaje. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean, como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto, por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Mediana en medio de un mar oscuro. ¿Dónde flota nuestro mundo? Tú que vienes a rondarme como los 9 planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme. Mil caballos desbocados corren con el morro en llamas. El fuego baila y tú cantas. Lamen lunas desorbitadas, las mareas mareadas. Así me sigues al trote y de cabeza al galope. Magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman. Romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta. Se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas. Mientras alzas con la mano el vino que todo sana. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En los aposentos del universo estás tú que me esperas. Mi piel se llena de chispas que saben a flores y a lenguas. Magia negra entre tus manos, altos jazmines se zarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas. Fuentes de estrellas antiguas santiguan nuestros galeos, arden en llamas azules todas las voces del universo con nosotros. Mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto mundo, nuestro diminuto mundo. E aquí ouvimos a Maria Arnal e a Marc Vagès de Barcelona com a canção Tu Que Vienes a Rondar-me. Maria Arnau é uma recuperadora do folk ibérico, está fazendo um trabalho musical incrível. Ela liberou o seu disco com Marc Vagès. Você pode encontrar na internet toda a sua música, Maria Arnal e Marc Vagès. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Perigo, privatização dos serviços públicos. O desgoverno brasileiro atual está aproveitando a catástrofe do coronavírus para tentar privatizar tudo o que ele puder. Água, eletricidade, correio, petróleo, infraestrutura, coisas, tudo que vocês imaginarem. Imagina a gravidade da crise de saúde sem o SUS. Imagina as pessoas mais dependentes ainda de serviços fornecidos e controlados por um pequeno grupo privado. Vamos ficar mais atentos ao que acontece no Congresso para tentar informar o pessoal aqui. Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre a defesa dos serviços públicos, como a educação, a saúde, a cultura, a ciência, água e também das empresas públicas de energia, transportes, correios, tecnologias. O que você acha da privatização destes serviços e bens comuns que garantizam a vida digna para todas as pessoas, sem distinção da classe, da raça, de gênero, de idade, de ideologia ou da religião? Essa é uma questão muito séria, gente, porque a gente aqui tem uma, entre aspas, né, um ranço cultural de dizer que tudo que é público não presta, que as coisas deveriam funcionar sem o funcionário público, né? E a gente sabe que não é bem assim e que isso é uma construção de narrativa para tentar, aos poucos, ir fazendo a cabeça das pessoas para que elas acreditem que, se uma empresa for privatizada, vai ser melhor do que o serviço público. Sim. Sabia que aqui no Brasil funciona assim há muitos anos, Lau? Sim. A gente, desde pequeno, vai ouvindo isso. E as pessoas vão começando a acreditar que o público não presta. Quando, na verdade, no meio dessa pandemia, imagina essa pandemia sem o SUS. Sim, quando você fala de construção da narrativa, que é como uma fala um pouco aí especializada, eu acho que estamos falando de como estamos produzindo o mundo, descrevendo o mundo e a realidade na qual nós vivemos, com todos os conflitos, com todas as opressões e todos os privilégios que algumas têm. Então, normalizar que a sociedade é desigual é aceitar que o sistema capitalista agora está defendendo todas estas linhas de construção do mundo. Então, eu acho que agora, com este momento da pandemia, temos uma oportunidade para ver, para demonstrar que, como o sistema unitário de saúde aqui no Brasil, ou na Espanha, que está o Sistema Nacional de Saúde, que é um sistema público, universal. Na Espanha também, né? Sim, é uma referência. E graças a que existe uma infraestrutura comum, graças a isso podemos fazer, podemos gestionar uma crise que senão seria uma catástrofe todavia maior. Imaginem, pessoal, quanto deve custar um leito de um hospital privado para você passar um dia. Imagina se a sua saúde, no meio de uma pandemia dessa, de uma doença muito séria, fica na mão de uma empresa e da sua condição de conseguir ou não pagar por aquele serviço. Mas nos Estados Unidos isso está acontecendo. Nos Estados Unidos um país acontece. Enriquecido, um país que não tem um serviço público de saúde. É uma vergonha. A gente está morrendo, a gente está não podendo se curar, se proteger, porque não existe um a sistema assim. A gente ouve, né, Lau, algumas pessoas até muito preocupadas, que acham assim, que elas têm todos os sintomas e que elas estão doentes e elas têm medo de ir buscar um hospital, ajuda num hospital, com medo de contrair dívida, que ela vai ficar uma vida inteira tentando pagar e não vai conseguir. É importante falar disso, e nós queremos ouvir a sua opinião, porque uma empresa pública tem um objetivo, que é um benefício social, que é o bem-estar da população. Uma empresa privada tem um outro objetivo primeiro, que é o benefício econômico. Lucro. Lucro, isso né? Mesmo. Um lucro aqui. Então, todos os elementos que conformam a vida em sociedade, em comum, como nós falamos aqui, da educação, da saúde, da cultura, da ciência, dos transportes também, da energia, tudo isso deve estar gerado por uma estrutura que seja de todas. Isso, o direito é para todos. E é importante a gente debater, porque num momento sério como esse, de doença que a gente vive, de pandemia, enquanto a gente, só lembrando, né, o início da notícia, enquanto a gente está aqui passando por um problema sério sanitário, o governo está vendendo o país, né? Então a gente tem que estar olhando para isso, discutindo. Sua opinião aqui é muito bem-vinda. A gente também trouxe a semana passada, no Ao Vivos, último Ao Vivos que a gente fez, sobre a questão da água, que também está sendo uma tentativa, né, de privatização durante esse governo. E muitas outras, pessoal. Então, vamos ficar de olho e vamos conversar a respeito. A gente quer saber sua opinião. Liga para a gente, vamos trocar, vamos construir esse diálogo. É isso. Hoje, sábado, 18 de julho, agora são mais 8h34 minutos, entramos na última parte do programa. Ontem foi o Dia da Proteção das Florestas. El Día da Proteção das Florestas, como os povos indígenas, comunidades tradicionais e ribeirinhas do Brasil, vivendo em constante luta para defender a floresta e seus modos de vida da implantação de grandes empreendimentos e do avanço do agronegócio. As violações de direitos humanos se intensificaram desde a posse do Inominável. Isso mesmo, pessoal. Um dia antes do Dia de Proteção da Floresta, essa última quinta-feira, o governo federal publicou um decreto proibindo queimadas em todo o país por um período de 120 dias, com o objetivo de reduzir o número de incêndios no período da seca, que vai de agosto até outubro. Esse ano, o governo federal antecipou a publicação do decreto proibindo as queimadas. Mas apesar de se considerar o decreto pertinente, parece que não é exatamente isso, que ele serve mais como uma cortina de fumaça. É isso. Economistas e professores como André Cutrim Carvalho, que é do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, falou muito claro esta semana. A medida veio como um grande atraso. É apenas uma resposta diante da pressão nacional e dos investidores estrangeiros. Ele lembra que a ausência de políticas públicas voltadas ao meio ambiente é prejuízo para todos, porque a biodiversidade perdida não volta mais. Você tem toda uma diversidade que não se recupera. Com isso, você contribui para alterações climáticas e aquecimento global. Fora, né, o desmatamento, tudo o que vem acontecendo, né, pessoal? O desmatamento da Amazônia, Sil, em abril, foi o maior dos últimos 10 anos, com 649 quilômetros quadrados da floresta derrubada. O que acha disso? O que está gravemente ameaçada é a vida dos povos originários e também a nossa própria vida no planeta, pessoal. A questão é séria. Enquanto as manobras políticas são para disfarçar um período, né, de uma lei mais larga, agora não queimada, tal, a Amazônia continua sendo destruída. E também servindo para pecuária, plantações de soja, essas coisas das monoculturas que devastam tudo, né, Lau? Sim, a situação do saqueo está levando a muitos movimentos sociais e plataformas a fazer denúncias internacionais contra o Inominável. Já está no Tribunal da Haia e outras instituições internacionais. Aqui, lembrar que continua a campanha Fora Inominável, que é uma campanha promovida por muitos movimentos sociais, Frente Povos Medo, Frente Brasil Popular, juntamente com as centrais sindicais e mais de 40 organizações sociais. Essa campanha nacional Fora Inominável está aí ainda ativa e você pode ler, pode informar e pode divulgar na web www.campanhaforaeagora.com.br. Fora Inominável, né? Fora Inominável, daí você usa lá o nominho dele. Muito obrigado, Juju, que está aqui conosco, nos dando essa alegria essa noite. Então, www.campanhaforainominável.com.br. Sim, porque aqui, assim, eu, neste programa, temos um livro de estilo. A gente fez um pacto para falar do Inominável. Falamos do Inominável, não vamos falar do seu inominável nome. E para terminar este programa, vamos a compartilhar com vocês uma informação muito bonita, que é o Festival Latinidades. O Festival Latinidades terá edição online com manifesto Se Puder, Sonhe. Isso, a Latinidades nasceu em 2008, quando Jacqueline Fernandes e Shaja Deschen perceberam que não havia espaço para artistas negros e periféricos em Brasília. As duas mulheres negras criaram uma produtora chamada Griot para agenciar e tentar fazer a cena crescer. É isso, Griot são os maiores, não? Os maiores das comunidades quilombolas, né? O maior festival de mulheres negras na América Latina acontece agora, entre os dias 22 e 27 de julho, e tem como tema Utopias Negras. Em razão da pandemia da Covid-19, a edição será digital, com uma programação de mais de 60 atividades, entre painéis, oficinas, workshops, show, música, recitais, poesia, roda de conversa e espaço infantil. E aí, toda a informação desse festival Latinidades no afrolatinas.com.br. Isso mesmo. Isso mesmo. E agora, 8 horas 39 minutos, vamos a fechar este super extraordinaríssimo programa gravado que era ao vivo, de aos vivos, mas foi gravado como um roteiro completamente cambiado por um chapiri tecnoxamã muito, muito brigadeiro. Vamos a terminar com uma música. Muito brigadeiro, adorei isso. É, essa foi perfeita para fechar o programa Chapirizento hoje. Tecnoxamanes brigadeiros de streaming lá. Vamos a lembrar mesmo. Aqui e agradecer todo o trabalho de Gregório Guirado, que obrigado, está Greg. Trabalhando na parte técnica, trabalhando com stream lá, que é o nosso streaming, uma ferramenta tecnológica livre e segura. Nós estamos em parceria com a gente do Código Sur, que é uma cooperativa de Costa Rica, também de Honduras e de El Salvador. E graças a Gre, a Marina Sales, que está também na produção deste programa. Obrigado, Ma. Ao Caco, que está aí também ajudando. Obrigado, muito. É a Juliana Notari, obrigado, artista Ju, que está fazendo todo um trabalho de interlocução, de diálogo com as vizinhas, que é fundamental nestes tempos, né, Sil? Isso, e obrigado, Lau, mas principalmente obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de nos acompanhar nessa noite, nesse programa gravado, mas feito com todo amor e carinho para vocês. Então, muito obrigado, ouvintes, obrigado, Vila Anga, obrigado, vizinho, vizinha, vizinhe. E terminamos com que música, Lau? Sim, vamos a terminar com a viagem de Jan Guapichana, o EP escritor. Lembrem, nos vemos no próximo sábado, das 7 às 8 da noite. Aos vivos. Boa noite, pessoal. Auete. Auete. Obrigada. Gracias. Auete, guaraní. Gracias en español. Este programa tecnochamánico fechando. Vocês não esperavam, né? Convite da internet, nós aqui de pé. Após o nosso genocídio, vocês pensaram que foi, né? Vocês não esperavam que seria isso. Originários dessa sempre terra fomos. Que vocês derramaram sangue, herdamos berço. Nossa força vem dos elefantes, força de gigantes. Força de gigantes. A nossa voz alto-falantes. Poesia marginal, realidade crua. Sem máscaras, prisões, a verdade das ruas. Dos quilombos, aldeias com muita fé. Pra que mesmo caindo, voltemos a ficar em pé. Pois somos raízes fincadas no solo. Folha de outono se renovando no colo. Da mãe terra e nas águas do mar transbordam. Poesias e versos que oram. É viagem passar esse momento. Viver o presente e agora nos pensamentos. Fui. E refletir a cada verso que a vida nos oferece. Cultivar a chance que ela nos fornece. Sem pressa, a viagem calma e longa. Com pé na estrada e no mar, curtindo várias ondas. Várias ondas, várias ondas, várias ondas. Flutuando e parando no ar. Possamos ressignificar, flutuando e parando no ar, para que possamos ressignificar a viagem, a viagem, a viagem, a viagem. 2020 anos de luta, originários dessa terra dizem não à tua conduta. Povos unidos, corações fortes, digo a ti que será pelo amor, exemplo e paz que tudo irá mudar. Quem não tá contra vai ficar pra trás ou nem vai ficar. E aí, século XXI, onde nosso alimento é veneno e continuamos a morrer. Somos a margem da sociedade, os excluídos, os exilados. Bem-vindos à nova era, já chega, viemos pra mudar os pensamentos. De trás pra frente a mente faz repente, faz poema, traz presente pra gente que entende sobre poesia, sobre ser pó e comida. Quando partimos deixaremos nosso exemplo em vida, então vai e volta a fita. Vocês não entenderam que é sobre o caminhar e não corrida. A pressa faz você esquecer as raízes que te dão vida. Aprenda com os antepassados, anos se passaram, tanto me ensinaram, mesmo com esses genocídios. A morte é só uma tradição humana, meu espírito chama em missão urbana, pra espalhar a visão de um povo que clama paz. Nós queremos nós e não queremos mais. 5-2-0 e a retomada vem. Simples como um vento, sendo justo ao alinhar todas as vidas pelo mais simples e puro. Pelo mais simples e puro. evolução que nos chama, missão que aceitamos de Amapixana e o resto Pinambá. Por todas as vozes que resistem nas aldeias e locais que nos oprimem, marque a sessão já, demarcação já. A paz e o amor será sempre o primeiro e último lugar de passagem. Flutuando e parando no ar, para que possamos ressignificar. Flutuando e parando no ar, para que possamos ressignificar. A viagem, a viagem, a viagem, a viagem. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.